Acabou de sair a notícia do Steven Jobs, que foi nomeado pela Forbes, se eu não me engano, CEO da década, né? Então, essa é uma daquelas notícias que a gente não pode deixar de comentar. O que eu pergunto para vocês, abrindo esse programa, é o seguinte: a gente tinha como ser diferente? Tinha outra pessoa na cabeça de vocês que podia ser o CEO da década? Reger, o que que você acha? É uma boa pergunta, um bom jeito de olhar a situação. Claro que depois de analisar a notícia e já ter o nome dele na cabeça, tu fica um pouco viciado, mas eu acho que eu tentei pensar em alguns outros nomes e não acho que não consegui chegar em nenhum outro que ficasse perto dele, assim. Teve algumas outras empresas tiveram um crescimento ou uma reinvenção significativa nesses últimos 10 anos. Mas eu acho que nada comparado ao fenômeno Apple, né? O fato dele ter voltado para a empresa do jeito que voltou e feito a diferença. Claro que a gente sabe que um CEO, no final das contas, não acaba tendo responsabilidade direta pelas coisas que acontecem, mas ele pensa a estratégia e a estratégia que ele bolou para a Apple realmente reinventou a empresa e posicionou ela como uma empresa única hoje em dia no mercado, né? Acho que não tem ninguém que tenha feito parecido, né? Acho que é justa a menção. Inclusive os outros que estão na cola dele, o Larry Page, o Sergey, né, o pessoal do Google, o próprio Bezos da Amazon comentaram que se espelham muito nele, né? Então eu não sei se tem mais alguém aí. Que tu acha, Isão? Tem mais alguém na lista que foi injustamente esquecido? Uma coisa assim, né, que muito melhor do que o prêmio Nobel da paz foi, né? Muito mais consenso do que o prêmio Nobel da paz. Então, eu acho que o do Google, acho que foi uma excelente situação, e o Jeff Bezos aí também foi uma excelente, só que o que ele fez nos últimos 10 anos realmente é inventar, é reinventar uma empresa em que estava completamente perdida em sua estratégia. Nós mesmos andamos falando bastante da missão, visão. Ele refez missão, visão de uma forma de cima para baixo. E o que eu lembro dele bastante é que pode parecer negativo, mas que ele demorou 6 meses para que ele aprovasse a barra de rolagem do novo sistema operacional da Apple, porque ele queria que fosse ideal na hora em que o mouse passasse em cima, que tu apertasse a seta. Então, embora ele tenha sido CEO, ele foi responsável direto por muitas coisas, estilo iPod. Ele mesmo era o testador-mor. Ele era o cara que ia aprovar ou negar uma feature, né? Em que a CPU, a iPod, ela podia fazer muito mais coisas, e que ele tirou fora várias coisas para que fosse uma coisa simples e de uso rápido e fancy, né? Então, para mim, ele é um exemplo a ser seguido, que é ele entra onde ele tem que ir a fundo, na área em que ele sabe, e ele não entra e confia na hora em que ele não sabe muito, que é o exemplo da outra empresa da dele, Pixar, né? isso, Pixar, que eu não sei se entrou para que ele fosse o CEO do século ou não, aliás, da década ou não, mas que também é um excelente exemplo em que na Pixar ele simplesmente ele delegou tudo o que ele não sabia, que é fazer cinema, só que ele criou toda a mentalidade e a ideia de grupo, que é o que faz a Pixar ser o que ela é hoje, entendeu? Que é o que ele sabe fazer. Então, ele é realmente um exemplo a ser seguido, e acho que está meio unânime quase aí. Eu acho que ele é muito responsável por essa visão de produto que a Apple tem. Acho que era atribuído 90% pelo trabalho dele, justamente por ser detalhista, né? E eu no livro, acho que no eu li, não foi o A Cabeça de Steve Jobs, eu li o A Second Coming, né? E ele menciona, o cara menciona uma frase que para mim é sintetiza o Steve Jobs, que ele compara o Steve Jobs ao Beethoven, né? Um gênio com toda a sua genialidade, mas também com aquela dificuldade de convivência que algumas pessoas têm, até por ser geniais dessa maneira. Então, é totalmente acertada, né? E se for comparar com o CEO do século passado, que foi o Jack Welch, é um trabalho muito parecido no sentido de reinventar a sua empresa, né? De sistematicamente fazer com que a empresa aborde novos mercados e expanda, né? E crie novas demandas que não existiam anteriormente, né? Então, parabéns, Steve Jobs, se ele estiver nos ouvindo aí, né? Vamos, depois a gente manda uma champanhe para ele aí.